Capítulo 8. O Evangelho Revolucionário. Praticamente toda semana, uma nova revolução acontece em algum lugar do mundo. Um regime antigo é deposto e outro assume o poder. A conversão é uma revolução na vida de uma pessoa. As forças do pecado, do egoísmo e do mal são derrubadas de seu lugar de poder supremo. Jesus Cristo é colocado no trono. Ninguém pode ler o Novo Testamento sem conhecer que sua mensagem chama a conversão. Jesus disse: "Eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus." Paulo exortava as pessoas dizendo: "Reconcilie-se com Deus." 2 Coríntios 5, verso 20. E insistia em que Deus agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Atos 17, verso 30. Paulo via a si mesmo como um embaixador de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. 2 Coríntios 5, verso 20. Foi Tiago quem disse: "Lembrem-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados." E Pedro ensinou que nós fomos regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. 1 Pedro 1, verso 23. Quando lemos o Novo Testamento, somos confrontados com muitas histórias de homens e mulheres que tiveram um encontro com Cristo, seja pessoalmente, seja ouvindo a mensagem que ele pregava. Algo acontecia com eles. Cada um tinha uma experiência diferente com Jesus, mas a maioria sofria uma mudança no modo de pensar e nas atitudes, e entrava numa dimensão de vida totalmente nova. Na minha opinião, não existe uma terminologia técnica para a doutrina bíblica da conversão. Muitas palavras são usadas para descrever ou sugerir esse acontecimento. Muitas histórias bíblicas são usadas para ilustrá-lo. Entretanto, após anos estudando a Bíblia e observando milhares de conversões, estou convencido de que a conversão é muito mais que um fenômeno psicológico. Ela é a volta do ser humano para Deus. Proclamando a mensagem bíblica, eu sugeriria três elementos que, combinados, descobrissem os mais eficazes na conversão. O primeiro deles é o uso da Bíblia. A Bíblia precisa mais de proclamação do que defesa, e quando proclamada, podemos confiar em sua mensagem para levar as pessoas à salvação. Mas ela precisa ser pregada com autoridade. Isso não quer dizer autoritarismo ou dogmatismo. É pregar com total segurança na confiabilidade do querigma, o evangelho original que os apóstolos pregaram. A.M. Turvin observou que os reformadores queriam que todos tivessem a chance de ler a Bíblia, porque acreditavam profundamente em seu poder de converter. Pode-se afirmar a mesma coisa com relação a qualquer grande período evangelístico. Não conheço nenhum grande movimento de propagação da Igreja de Jesus Cristo que não tenha sido fortemente alicerçado na mensagem da Bíblia. Lembro-me de quando ouvi uma das mais eletrizantes histórias sobre o poder da palavra de Deus. Em 1941, um velho indígena da tribo Tzetal, no sul do México, aproximou-se de um jovem chamado Bill Bentley, na aldeia de Bachacum, e disse: "Quando eu estava no norte, ouvi falar de um livro que trata a respeito de Deus. Você conhece esse livro?" Bill Bentley conhecia. De fato, ele tinha um exemplar e disse que traduziria o livro para a língua deles, se a tribo lhe permitisse construir uma casa e viver ali. Nesse meio tempo, Bill voltou aos Estados Unidos para se casar com sua noiva, Mary Ann Slocum. Juntos, eles planejavam ir para o México perto do fim do ano, quando chegasse o outono no hemisfério norte. Mas quando o outono chegou, Mary Ann voltou sozinha para o México. Bill havia morrido de repente, 6 dias antes do casamento, e Mary Ann pediu apoio à organização missionária Tradutores Bíblicos Wycliffe para dar continuidade ao trabalho dele. Quando Mary Ann chegou à aldeia de Bachacon, viu que os índios tinham sido incitados contra a missionária branca e, em vez de recebê-la bem, ameaçaram incendiar sua casa caso ela tentasse morar ali. A jovem foi para outra parte da tribo e pacientemente começou a aprender a língua dos nativos, traduzindo porções da palavra de Deus e compilando um hinário em tzepal. 6 anos se passaram e uma enfermeira chamada Florence Gerdel juntou-se a Mary Ann. Elas montaram uma clínica na qual muitos índios iam buscar tratamento. Mary Ann tinha terminado a tradução do Evangelho de Marcos e começara o livro de Atos. Uma pequena capela fora construída pelos índios que haviam abandonado seus ídolos para seguir o Cristo vivo. Na vila de Corralito, no Planalto, surgiu um pequeno núcleo que começara apenas com 5 famílias, e eles mandaram chamar as missionárias para que fossem até lá e lhes ensinassem a palavra de Deus. Mary Ann e Florence foram recebidas calorosamente por todos os 70 crentes que se sentaram do lado de fora de suas cabanas e, com muita reverência, cantaram a maioria dos hinos do hinário em tzetal. Em pouco mais de um ano, havia 400 crentes ali. Um dos mais fiéis era o antigo curandeiro Tomás, um dos primeiros a se desfazer de seus ídolos. Ao final do ano seguinte, havia mais de 1.000 crentes. Por causa do volume de trabalho para atender o um número de pessoas tão grande, Mary Ann progredia pouco na tradução. Preocupados, os índios liberaram o presidente da congregação para ajudar a missionária com a tradução, enquanto se revezavam cuidando de sua lavoura de milho. Quando índios incrédulos queimaram a nova capela que eles haviam construído, os cristãos se ajoelharam nas ruínas fumegantes e oraram por seus inimigos. Nos meses seguintes, muitos daqueles inimigos se converteram verdadeiramente a Cristo. No final de 1958, havia mais de 5 mil crentes tzetais em Corralito, Barracón e outras 20 aldeias da tribo, e o Novo Testamento em tzetal estava pronto. Mary Ann Slocum e outra missionária se mudaram para a tribo Shaw, onde havia um pequeno grupo de crentes que precisavam desesperadamente da palavra de Deus em sua própria língua. Outros vieram ajudar. Os índios fizeram um mutirão de voluntários para construir uma pista para o avião da missão. À medida que os crentes se multiplicavam, capelas de todos os tamanhos foram surgindo na região. Quando o Novo Testamento em Shaw ficou pronto, havia mais de 5 mil crentes e 30 congregações naquela tribo. 100 jovens foram treinados para pregar e ensinar, e muitos aprenderam a executar procedimentos médicos simples. Um dos missionários escreveu o seguinte: antigamente, esses índios tinham dívidas com os fazendeiros mexicanos, que eram donos dos grandes cafezais da região. Também vendiam cachaça. Antes da conversão, os índios eram bêbados e endividados com os latifundiários. Os donos das terras os forçavam a trabalhar em suas plantações para pagar as dívidas. Depois que se converteram, os índios pararam de beber, liquidaram as dívidas e começaram a plantar suas próprias lavouras de café. O café dos fazendeiros ficou sem gente para colher. E por causa disso, os fazendeiros se viram forçados a vender a terra para os índios e a deixar a região. Que tremenda ilustração do poder das Escrituras! Estou mais convicto de que nunca que as Escrituras não precisam ser defendidas e sim proclamadas. Uma teologia cristocêntrica. O segundo elemento do evangelismo eficaz é uma teologia de evangelismo bem definida. Não tanto uma teologia nova, mas uma ênfase especial em certos aspectos teológicos que têm feito parte do cerne da Igreja ao longo de sua história, tanto no ramo católico quanto no protestante. É a teologia cujo foco está na pessoa e na obra de Cristo em prol dos que estão separados de Deus. A teologia que convida os pecadores a se reconciliarem com Deus. O Dr. D.T. Niles escreveu: "Não é possível entender o evangelho cristão sem uma análise da natureza da proclamação cristã. Ela não é uma afirmação de ideias que as pessoas devem testar e praticar. Não é uma explicação sobre a vida e seus problemas, que é motivo de controvérsia para muitos, mas algo com que, de alguma forma, todos precisam concordar. Ela não é nada disso. É o anúncio de um acontecimento que as pessoas precisam aceitar. Deus o fez Senhor e Cristo. Esse pronunciamento tem um caráter definitivo, que independe da opinião e da escolha do ser humano." Dependência do Espírito Santo. O terceiro elemento do evangelismo eficaz é ter consciência de que a conversão é uma transformação sobrenatural produzida pelo Espírito Santo, que comunica a verdade. Em toda conferência evangelística, temos discutido como transmitir o Evangelho hoje em dia. Precisamos lembrar-nos sempre de que o Espírito Santo é o agente comunicador. Sem a obra do Espírito Santo, não haveria conversão. A Bíblia ensina que essa é uma obra sobrenatural de Deus. É o Espírito Santo que convence as pessoas do pecado. Jesus disse: "Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo." João 16, verso 8. É o Espírito Santo que dá vida nova, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia. Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Tito 3, verso 5. Existe um mistério num dos aspectos da conversão que nunca fui capaz de decifrar e jamais li um livro de teologia que trouxesse uma explicação satisfatória desse ponto. Trata-se da relação entre a soberania de Deus e o livre-arbítrio humano. Parece-me que ambos são ensinados na Bíblia e ambos estão envolvidos na conversão. Não há dúvida de que Deus nos manda proclamar o Evangelho e de que o ser humano é exortado a aceitá-lo. Esse ato, porém, não encerra o assunto, é só o começo. A Bíblia ensina que o Espírito Santo passa a morar em cada coração que crê. 1 Coríntios 3, verso 16. É o Espírito Santo que produz o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas 5, versos 22 e 23. É o Espírito Santo que nos guia e nos ensina quando estudamos a Bíblia. Lucas 12, 12. A Bíblia também diz que devemos deixar-nos encher pelo Espírito. Efésios 5, verso 18. A expansão missionária da Igreja nos primeiros séculos foi resultado da grande comissão, mas também, em grande parte, da compulsão exultante gerada no coração dos crentes no dia de Pentecoste. As pessoas tinham sido preenchidas com o Espírito. Aquele grande acontecimento foi uma experiência tão transformadora que elas não precisaram reportar-se a uma ordem anterior para dar início à atividade missionária. Foram espontaneamente impelidas a proclamar o Evangelho. Embora não haja dúvida de que algumas pessoas têm um dom carismático para o evangelismo, dado pelo Espírito Santo, Efésios 4, verso 11, ainda assim, em certo sentido, todo cristão deve ser um evangelista. Em pouco mais de 10 anos, Paulo organizou igrejas em 4 províncias do Império Romano: Galácia, Macedônia, Acaia e Ásia. Antes de 47 d.C., não havia igrejas nessas províncias. Por volta de 57 d.C., Paulo considerava concluído seu trabalho ali e já podia planejar longas incursões rumo ao Ocidente, sem temer que as igrejas que ele havia organizado se desintegrassem em sua ausência. Essa velocidade e essa eficiência na implantação de igrejas não podem ser explicadas sem considerar a operação do Espírito Santo e sem supor que cada crente tivesse a noção exata de sua responsabilidade pessoal no evangelismo. A responsabilidade missionária era parte integrante dos cargos mais importantes dentro da igreja primitiva. Cada bispo deveria ser um evangelista e incentivar a evangelização dos pagãos em sua própria diocese. Alguns dos mais importantes missionários do período pós-apostólico foram Gregório Taumaturgo, do Ponto, que se tornou bispo em 240 d.C. e desenvolveu um trabalho evangelístico bem sucedido em sua diocese. Gregório, o Iluminador da Armênia, que comandou uma conversão em massa. Vulfilas, que pregou aos godos. O entusiástico Martinho de Tours, Ambrósio de Milão e Agostinho de Hipona. Quase todos esses homens se haviam convertido ao cristianismo e propagaram sua nova fé com um zelo cheio do Espírito, como o que caracterizou a era apostólica. Creio que se o clero de hoje fosse cheio do Espírito e saísse ao encontro das pessoas, até mesmo nas esquinas, proclamando o Evangelho no poder do Espírito Santo, veríamos a aurora de uma nova era para a igreja. Paulo disse que em Corinto não usou palavras difíceis, nem linguagem persuasiva. Explicou: "Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado." 1 Coríntios 2, verso 2. Ele estava certo de que havia poder na cruz e na ressurreição para transformar um indivíduo e uma sociedade. A conversão é o impacto do querigma sobre o ser humano como um todo, convencendo seu intelecto, aquecendo suas emoções e fazendo que sua vontade haja com decisão. Não tenho dúvida de que se cada cristão do mundo começasse de repente a proclamar o Evangelho e a conquistar outras pessoas para um encontro com Jesus Cristo, o efeito sobre a sociedade seria revolucionário.